Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jomon. A gente começou a gravar tão de repente que eu tô assustado. E do meu lado direito está o Lucas. Dame, dame, dame. Vai começar com piada interna mesmo, beleza. É, muito bom, Lucas. Isso aí é só pra dar um alerta, é um meme do Yakuza cantando aí que... É o karaokê do Yakuza, não é meme não. Nessa onda de jogar coisinhas no Switch, eu acabei deixando de lado Animal Crossing, né? Na verdade, eu joguei muito mais Pokémon Sword and Shield, joguei bastante Xenoblade, né? Porque eu queria zerar e acabar de vez. E também os... Ai, meu Deus... Star Seasons também que eu comprei, eu joguei bastante, casei, etc, fiz tudo o que tinha a fazer e acabou. E agora que eu precisava voltar pra minha ilha do Animal Crossing porque eu tô com receio dos meus vizinhos simplesmente, sei lá, estarem mortos ou terem me deixado, eu, sei lá, tô com um receio, sabe, de entrar, tá tudo cagado, ver que eu simplesmente deveria ter dado mais atenção pra minha ilha. Aí eu queria saber de vocês, se vocês estão entrando na ilha de vocês, se vocês estão dando atenção pros vizinhos, estão cuidando do terreno, administrando a ilha como você deveria ser feito ou não, se vocês estão tão desleixados quanto eu. Ó, agora faz exatamente muito tempo que eu não entro. Exatamente muito tempo. E eu não sei, tipo, quanto tempo faz. Eu não lembro a última vez que eu mexi, eu lembro que eu tava fazendo bolinhas de neve, e aí eu parei, e aí simplesmente eu quebrei a obrigação de entrar todo dia, e eu não... não tipo, entre um, eu não quero voltar, e dois, eu... Como eu tô jogando outras coisas, em outros consoles, inclusive, então eu fico com preguiça de ligar o Switch pra entrar no Animal Crossing, ver todo aquele load enorme, nossa, pra ir fazer um negócio muito, muito pouco, assim, entendeu? Então, eu tenho preguiça agora. Eu tô na mesma. Parei de jogar faz muito tempo, não me recordo quando. Tenho a preguiça de ligar e, sinceramente, acho que eu joguei o suficiente pra ver uma boa parte do jogo, né? Talvez eu visite pra conferir o update... A gente vai comentar um pouco mais depois no jogo rápido. Mas eu me desprendi também dessa obrigação de entrar todo dia. Principalmente porque eu quero aproveitar meu tempo pra jogar coisas novas. Eu acho que eu já passei muito tempo da minha vida jogando muitos jogos por muito tempo aí e deixando de aproveitar outras coisas. Não, tá, mas e o medo? O medo de entrar e vocês verem que a ilha tá cagada. Vocês perderam os vizinhos mais favoritos de vocês. Não tenho medo porque como eu já... Parei de jogar todo dia, assim. Eu não tô muito com aquele foco de tá perfeito os villagers. Se eu entrar, você, vai ter um matinho. Não precisa tá perfeito, mas você perdeu aquele villager que você gostava muito. Mas nesse eles saem, se você não tá jogando? Podem sair. Podem simplesmente ir embora e não falar nada. Ah, se for, a vida é assim. Eu deixei um monte de villager já sair. E assim, inclusive que eu gostava só porque eu queria ver novos. Então, acho que uma parte proposta do jogo também, eu acho que deveria ser, né? É, se um amigo seu vai embora, pô, acontece, né? A vida acontece isso. Tem que conhecer pessoas novas, às vezes. Não, tá essa não, cara. A gente tá... A Inipari tá junto até hoje por causa disso hoje. Tem que pegar os villagers e colocar numa redoma de vidro, né? Não precisa ser necessariamente todos os villagers, mas pelo menos os mais caros no mercado nacional de troca de villagers aí. Vide o meu Raymond, que faz muito tempo que eu não visito ele. E a minha merengue também. É assim, ó, se você entrar no seu Animal Crossing e ver ele querendo se mudar, já vai no Discord da vida e fala, $500 aí, quem que é ele? O problema é se ele já foi, eu perdi $500. Recentemente, a Nintendo sofreu um grande rombo de vazamento de informação de vários jogos antigos, né? Incluindo títulos que nem Mario 64, Zelda Ocarina of Time e até uns jogos de Pokémon que nem Diamond e Pearl. É, estão nomeando de Giga Leak, né? Isso. É, o Giga Leak, né? Muita Giga. Coisa. Pode ser Giga. É, acho que em inglês é Giga, mas estamos no Brasil, então foda-se, os dois tá certo. É Giga Leak. Basicamente, os arquivos vazados são códigos-fontes de jogos e documentos internos, né? E aí, dando uma passada geral nesses leaks, eles descobriram bastante coisa. Tem uma galera brincando de arqueólogo aí de jogos. É bem engraçado até. E aí eu vou fazer uma lista. Ah. Qual que é a confiabilidade desses leaks? É, tá vindo da onde? De qual que é a fonte? É Reddit? O maluco postou lá? É um cara no 4chan que tá publicando. E assim, a confiabilidade eu acho que é muito alta porque é o código dos bagulhos. É o código fonte com o comentário e caramba, sabe? É, mas acho que um cara que trabalhou no Star Fox 2, ele viu isso aí e falou, nossa, faz décadas que eu não vejo esse negócio, como é que descobriram, sabe? Então... faz 20 anos que eu não... que eu montei esse aplicativo pra aprender a mexer em C++. É. Basicamente isso que ele falou. Exatamente. Aí o cara tomou um susto e... então a confiabilidade é bem alta, sinceramente. E a fonte não sabe, assim, da onde que o cara tirou. O cara quer ser anônimo. É, então. O cara quis ser anônimo, postou no 4chan, mas em qual passagem ali que a Nintendo deu pra alguém de fora pra fazer port, não sei. Deve ter sido alguma coisa desses esquemas. Sim. Aí que eles tiveram passado os arquivos pra alguém, e aí tinha gente aí no meio que não... que vazou, simplesmente. E, sinceramente, eu acho legal que a Nintendo guarda bastante informação dos jogos antigos, né? Porque acho que tem muita empresa de jogo aí que perde código-fonte. É, acho que o Kingdom Hearts tem esse... é popular com isso. Kingdom Hearts 1, acho que os caras, quando eles foram fazer o remake pro PS3, aí meio que tiveram que programar tudo de novo, tiveram que fazer o jogo de novo. Eles fizeram várias vezes isso, né? Pra iPhone, pro micro-ondas, etc. Eu acho o cúmulo perder jogo hoje, com a cloud. Mano, você sobe dados na cloud todo segundo, sabe? Não tem como você perder dados, e é o maior migué que você pode dar hoje. Ah, então, mas é 2000, tem coisa ali que é de 92, sabe? Então. É muito... Não, eu entendo. O único cloud da época, Omar, o único cloud da época era o do Final Fantasy. Meu Deus. Mas existe... nem esse às vezes, né? Convenhamos. Mas eu acho legal a Nintendo ter um histórico assim bem detalhado. Agora, dando uma passada na lista. Primeiro é que descobriram um villager que não foi utilizado no Animal Crossing de GameCube, né? Que é denominado Cat 33. E aí deram o apelido de Carrie. Tinha um humano também, não tinha? Humano eu vi no Star Fox 2. Era no Star Fox? Eu tô todo confuso nos leaks. Tinha um Pokémon no Star Fox? Não tinha. Mas o vídeo... O que tem esse gato especial aí? Qual que é a parada dele? Nada demais. É só um vídeo que não foi utilizado. É basicamente isso. Aí eles pegaram lá e deram um apelido, por causa que era 33. Provavelmente era um teste, né? O número 33 deve ser porque tem um monte de gatinho. Eles devem ter dado um código pra cada um. Aí não entrou no jogo e isso é fraquinho. O segundo já é legal. Que eles pegaram o protótipo do Pokémon Diamond Pearl e tinha um monte de sprite de Pokémon. Tinha até um Arceus lá que não tem nada a ver, assim, em questão de aparência, a não ser que seja um bicho quadrúpede lá, né? Parece até uma entidade, assim, de luz fantasmagórica. Acho que você encontrava seu pai no começo do jogo, sabe? E aí o Garchomp era laranja, é muito diferente. Basicamente acharam um monte de sprite e a galera tá, tipo... Eu esqueci até a palavra quando o cara fica... Eles estão rindo dos adjigas, eu lembro disso. Ah, o reg. É que, assim, era um monte de sprite diferente, um monte de Pokémon e protótipo ainda. O cara meio que rabiscou alguma coisa no Paint e colocou no jogo. Não necessariamente no Paint, né? Ele não pegou uma reta... Parece, Mario. O Nose... Qual é a evolução do Nose Pass? Me fugiu agora. É Robopass. Robopass, isso. Mario, se você vê um negócio, é ele de lado... Eu vi. Um nariz gigante... É muito tosco, cara. Acho que é um placeholder, assim, só pra deixar lá e foda-se. Depois os caras iam botar o design final mesmo. Eu não vi todos os leaks, mas eu sigo uma conta no Twitter chamada Lost Pokémon alguma coisa, que ele conta sobre o passado de Pokémon, enfim. Aí, esse do Arceus em específico tem muito fanart já. Que, normalmente, as pessoas fazem aquelas fanarts épicas, né, com Arceus, porque vem ele todo introduzido com Deus, eles pegam aquelas imagens clássicas bíblicas, né, convertem isso pra um modelo Pokémon, colocam a maioria dos Pokémons lendários e o Arceus no meio. E aí é engraçado que fica completamente destoante, né? Aquele Arceus é uma bolha assim, com dois pingos nos olhos e um sorriso em smile, sabe? Tudo bem, é engraçadinho. E ainda sobre... Ah, na verdade, do Pokémon, acho que o Combi tinha uma chupeta na boca. É muito legal, assim, você poder ver a evolução da coisa, né? E falando de Pokémon ainda, teve informação de um suposto MMO de Pokémon em 2005 que ia ser feito pela empresa chinesa IQ. É o IQ? É IQ. É a Nintendo, isso. É a Nintendo na China, é representante da Nintendo na China, né? Que é a Nintendo não tem 100% dela? Isso eu não sei. Isso eu não sei. Eu vou procurar isso rapidamente, mas... Mas sobre o MMO, eu achei estranho porque, assim, a ideia deles é que eles queriam utilizar uma espécie de Pokémon Collision, e o conceito do MMO era pegar o console, conectar no computador para aí sim jogar online. Você não poderia fazer isso através do console, né? E, mano, eu achei muito esquisito isso. Eu não achei... Eu entendo que saiu o leak e aparentemente eles estão confirmando, mas eu não sei qual que é a veracidade disso, porque é tão imprático você pegar o console e conectar no computador pra você conseguir jogar online. Mas consoles da época tinham isso, né? O PS2 e o... Acho que até o GameCube tinha, não tinha? Pô, o PS2 tinha entrada pra colocar o cabo da internet, do telefone. Então... Não, mas então, esse em si você conectava no computador. Você pegava o console e conectava no computador. E aí, a partir do computador, você fazia a conexão. Devia ter um software que fazia integração, sei lá. E eu achei meio imprático. Mas assim, no geral, eles não deram detalhes, né, do MMO, como que ele seria. Não, porque não foi pra frente o negócio, né? Acho que provavelmente também por venda de GameCube, que nem se falou por não ser prático, né? Porque já basta aqueles jogos, que nem o Zelda Force Words, que você tinha que ter uma porrada de Game Boy com um monte de cabo. Agora imagina... Um console que já não tá vendendo muito, você tem que comprar outro cabo, conectar no PC. Tudo bem que Game Boy Advance, Pokémon Fire Red, Leaf Green lá, até que vendeu bem, né? Mas agora Coliseu e o XD que veio depois, eles fizeram fazer um MMO, não sei se ia alavancar muito bem, não. Em off, o IK, ele é um empreendimento conjunto entre o empresário Wei Yen e a japonesa Nintendo. É meio que sim, é a Nintendo fazendo esse joint venture, empreendimento. É uma conjunto. Joint venture, Fazendo um joint venture com um empresário. E é basicamente a Nintendo na China, isso. O jeito deles de pisar o pé lá. Agora eles têm um representante legal, eles não usam mais a IQ, né? Agora eles estão com a marca Nintendo lá, né? Antes até o Wii saía com a marca. Eu tô vendo aqui a IQ 3DS XL. Agora eles estão entrando com a marca Nintendo. Switch foi o primeiro console. Sobre MMO, eu acho que assim, na época poderia fazer muito sucesso, porque MMO era muito hypado na época de 2004, 2005, especialmente na China. Hoje ainda tem muito jogador, mas perdeu o foco há muito tempo. E tinha uma força maior em console, né? Tinha, na época, eu imagino que na época era do Fantasy Star. E do Final Fantasy XI também. Isso, verdade, bem lembrado. O próprio Final Fantasy XI, ele chegou mais tarde, né? Eu acho que hoje em dia isso não funcionaria. Se eles tentassem, ainda tem possibilidade de fazer Pokémon MMO, que eu acho que ia flopar muito fácil. Porque o hype já passou, é outro tipo de jogabilidade que hoje o pessoal tá mais focado, enfim, é completamente diferente. Também teve informação de Star Fox 2, o Jomon já deu um spoilerzinho aí, mas tinha o sprite de um humano lá. E alguns animais novos, se não me engano tinha um hipopótamo também. Bastante arte lá. É que eu acho engraçado. É o que eles não juntaram pro jogo que eles lançaram, pro Super Nintendo Mini. O Mini, É que eu acho engraçado que o jogo não saiu nem na época e ele por si só já é uma história assim do passado. Mas descobrir coisa dele também é engraçado. O que ficou famoso em rede social foi a versão bizarra inicial do Yoshi, que era... Ele realmente aparentava ser mais um dinossauro, ele não tinha aquele nariz em bola redonda, né? Gigante. Era mais verde. Tem muita gente fazendo fan art desse negócio, tá engraçado. Era pra ter um port de um arcade não lançado de RPG de hockey no gelo. Ia sair pro NES. Também não saiu. O jogo já tava pronto, basicamente, mas como tava saindo o SNES e já tinha acabado a era do NES, resolveram não lançar. Pera, ele era pro NES e ia sair pro SNES, pro Super Nintendo? Não, ele ia sair pro NES na época, mas o Super Nintendo já tava meio que ser lançado. Entendi. E aí lançaram pro Super Nintendo ou não? Não lançaram pra nada. Não lançaram pra nada. Engavetaram o jogo. Que pena. Eu gosto de jogos de rock. Tipo, o único jogo de rock que eu joguei foi do PS1. E é muito engraçado, porque você tá jogando normal, mas se você sair um pouco na porrada, você cometer algumas faltas com o jogador, ele entra pra um modo de batalha, que aí aparecem as vidas dos dois jogadores e você tem que sair na porrada. É um jogo de luta. Lembrando que o jogo que eu joguei, cara, foi do NES Serviço Online por 5 segundos, eu falei que merda e parei de jogar. Não, mas aí não conta, né? Você vê os jogadores, acho que de cima, né? Top down, né? E o principal leak que... bombou bastante foi o Luigi no Mario 64. Ele era um personagem que era pra ter sido pro jogo, né? Tinha muita Naquela época que os mitos da internet, ninguém sabia se era verdade ou não, falavam que o Luigi estava no jogo escondido, você via numa estátua uma mensagem secreta, e muita gente ficava se matando pra tentar achar o Luigi no jogo. Só que ele não existe. Tipo Triforce no Ocarina of Time, né? Exatamente, também. Só que eles conseguiram achar pedaços do Luigi. É engraçado até falar pedaços do Luigi. Mas reconstruíram o personagem e agora dá pra jogar com ele no Mario 64. Por métodos não oficiais, obviamente. Por métodos não oficiais. E a galera tá fazendo bastante arte, falando, mostrando ele e o Mario junto. Ou piadas de universo paralelo também. Funciona isso de reconstruir em partes? Porque você substituir o modelo do Mario por qualquer outra coisa é muito possível de ser feito, né? Tanto que porte de Mario 64 com Shrek, com Relâmpago Marquinhos, o que tiver. qual que é a diferença deles terem simplesmente aplicarem um novo modelo e construírem isso em partes? É que, se eu não me engano, eles acharam dentro do código do jogo já, Mario. Não foi algo que fizeram. Então, acharam já polígonos, tipo, como que seria o braço dele? Como que é a textura da cara dele, entendeu? Tanto é que o bigode dele não tem as dobrinhas que é do Mario. Eles acharam tudo isso e colocaram no modelo do Mario, né? Que é funcional. Uhum. E aí só mudou a casca dele. E reconstruiu. Eu acho que entendi. É como se você tivesse o modelo do Mario, mas, por exemplo, você fala, olha, não, mas ele vai usar em uma determinada posição de memória, um determinado diretório, ele só utiliza esse membro aqui, utiliza essa textura, alguma coisa assim. Aqui, usa tudo isso aqui. Entendi. E aí conseguiram achar, e engraçado que foi uma mensagem que tá escrita na estátua, eu não lembro do número exatamente agora, mas eles descobriram o Luigi um dia depois da data original de lançamento, e aí gerou tudo uma conspiração, a galera tava tipo a rodo, foi uma história bem engraçada, no final das contas. E aí a expectativa é que o próximo remake de Super Mario 64, que provavelmente vai sair pro Switch, contenha o Luigi, é isso? Não existe expectativa nenhuma, na verdade, porque... Existia expectativa, eu acho que a gente pensou, mas eu espero que ninguém fique decepcionado quando não tiver. É. Quando não tiver. Que nem o Luigi não vai ter, né? A não ser que eles peguem a versão de DS que tem o Wario, o Luigi e o Yoshi, né? Aham. E não tem... Pera, o Wario, o Waluigi e o Yoshi. Não, o Wario... O Luigi e o Yoshi. O Luigi, o Yoshi e o Mario. São os isso. Quatro personagens do DS, né? E vão reclamar pra sempre da Luigi, da falta não, da Luigi. Não, a Luigi não existe. A Luigi é só jogo de esporte. Isso, existe um jogo de esporte mesmo. De forma resumida, eles são os principais leaks, né? Muita coisa que saiu também é arquivo descomprimido, assim, de imagem e vozes. Que nem o pessoal achou o Dua Barrel Roll com qualidade original de gravação. Tem diversos itens do Zelda Ocarina. Eles acharam algumas salas lá, projetos iniciais do jogo também. Mas eles acharam... É mapa que não foi pro jogo do Ocarina of Time também, né? Uma praia, isso. Eu acho. É. E o legal é que eles acharam as imagens dos itens, tudo descomprimido também. Aí, por exemplo, a Lens of Truth lá, que é a lente da verdade, ela tem tipo uma boquinha na haste dela. Tem muito detalhe de item que a gente não sabia que tinha, porque a imagem era tosca, né? Você não consegue ver naquela qualidade. Mas agora a gente consegue analisar. E eu vou te falar que é muito bem feito os desenhos, cara. Ele, assim, é antigo, mas pra mim é muito bem feito. Por um negócio que foi jogado num jogo e comprimido lá e ficou tudo fodido. Ficou tudo fodido. Tudo isso que a gente tá falando foi de uma ação ilegal, a gente sabe. Alguém conseguiu vazar informação. Não teve impactos em planos atuais da Nintendo, não vazou nada de projetos que estão fazendo pro futuro. Mas e aí, o que vocês acham que isso vai impactar em relação ao procedimento deles? Porque a gente sabe que leak existe, tem pressão de Smash, leak de Direct, só que nada tão, como posso dizer, são rumores, a pessoa solta uma frase falando, vai ter Direct tal dia. Nada foi tão físico quanto esse leak que a gente consegue colocar a mão em arquivos de fato mesmo. Eu acho, eu tava me segurando em todas as partes, tipo, falando que é legal ver tal parte, ver personagem X, assim, como fã, é uma curiosidade interessante. Mas quando eu penso na galera que trabalhou naquilo e fez o desenho tosco do Regigigas, quando os caras estão fazendo ou estão codando uma coisa super aleatória no Super Mario 64, tipo, quando os caras trabalhando lá, eu não consigo não ficar pensando que é uma puta invasão de privacidade, tudo isso. Eu entendo, é um trabalho que as pessoas são fãs, né? Inclusive a gente, nós somos fãs, mas... Os caras estavam produzindo, não queriam. Inclusive, conhecendo a Nintendo, que ela gosta de reutilizar as coisas que ela faz. Aquela coisa, ah, o jogo não foi pra frente, mas ela vai pegar essa ideia e jogar ele lá no jogo, lá da frente. E não só a Nintendo, né? Várias empresas gostam de fazer isso. Porque a ideia tá lá, né? A ideia, quem produziu tá dentro da empresa a ideia, uma hora ela pode voltar a vir à tona. Eu acho muito desrespeitoso toda essa... Assim, obviamente foi completamente legal, mas eu não consigo ficar olhando e ficar feliz vendo esses vazamentos. Eu entendo o que você tá falando, João, mas pessoalmente, eu acho que depende do ponto de perspectiva, obviamente. Pra você, é um conceito de invasão de privacidade, etc. Eu acho que, pra maioria das pessoas, pro pessoal que trabalhou na Nintendo, eles simplesmente não estão ligando, ou talvez, isso eu tô supondo, talvez eles simplesmente estejam nostálgicos revendo esse processo, a maioria dos arquivos, ou até código-fonte que eles criaram, né? E vendo, olha só, como que a gente fez isso e tal. Eu gosto de ler essas coisas, eu pessoalmente gosto de ver essas coisas do passado, código-fonte, pra ver como é que eles fizeram tal uma determinada coisa, pra aprender como é que, na época do desenvolvimento de algum jogo, como eles tomaram uma determinada decisão, como é que isso é feito por trás. Eu gosto de ver esse tipo de coisa, né? Então acho que depende de pessoa pra pessoa. E pessoalmente, pra mim, tanto faz. Eu uso no quesito mais estudo. Eu não acho necessariamente que é uma invasão de privacidade. Acho que se alguém fizesse isso comigo com um código meu do passado, eu não iria me importar. E, sinceramente, a maioria das coisas que eu mesmo desenvolvi, eu deixei em código aberto para o resto das pessoas lerem. Então, acho que depende mesmo. É muito do perfil de quem está presente no meio da situação. Então, sobre o que pode acontecer no futuro, o que eu acho que vai acontecer, é justamente a Nintendo simplesmente não vai passar isso para quem for que ela tenha passado. Uhum. Provavelmente ela vai saber para quem que ela passou, da onde que veio o vazamento. E aí ela vai trabalhar em cima disso de não vai mais passar. O código, ela vai ser uma empresa continuar, ela já é uma empresa bem fechada, ela continua tendendo a ser mais fechada. Igual um exemplo, assim, é óbvio, um exemplo muito diferente, mas tem vazamento de Smash, então como que faz pra não vazar o Smash? Vai lá e a gente não vai fazer nada prévio, não tem lançamento no dia, o que a gente vai fazer é uma coisa super fechada, porque a gente sabe que assim não vai vazar. Igual aconteceu com os últimos dois personagens. Mas então, ainda assim é difícil. Porque Mas funcionou nos últimos dois. Tudo bem, em questão de Smash, sim. Mas vamos pegar então Pokémon como exemplo. Pokémon, todo update, toda nova atualização, e quando depois que o jogo lança, eles fazem data mining e tiram, extraem tudo que eles podem do jogo. E isso é em questão de dias, assim, é então, só o jogo. Mas esse data mining não é ilegal. Eu imagino que não seja. Mas é ilegal você ter o código, você pegar e repassar o código fonte da Munchpearl. Aí então, isso aí é ilegal. É protótipo. Mas ó, só pra comentar, eles pegaram muitos documentos internos também, com imagens, essas coisas. Então, o ilegal aqui também tá nesses documentos, não é só código fonte. Tipo, não foi um hack, foi um vazamento de informação. Entendi. Não sou eu. Tanto que eu tava lendo a respeito, por exemplo, que vazou há um tempo atrás o funcionamento do Wii, acho que foi do DS também, e de alguns consoles pra trás. E, por exemplo, se o emulador começar, se alguém que desenvolve emuladores, que emulador por si só não é ilegal. Você pode fazer emulação, você pode ter o emulador, você pode desenvolver o emulador, porque você tá vendo e tá tentando refazer o que os caras fizeram. Mas se você usar os códigos que os caras fizeram no Wii, aí vira pirataria. Então você, assim, muito site, inclusive, tá agora, teve um site de Pokémon que analisa bugs de Pokémon, essas coisas de Pokémon, os caras, eles resetaram o site por um tempo antes dos vazamentos e fechou o site, que era meio que uma wiki, e eles fecharam o site, porque a partir daquilo, tudo que entrar vai ser a partir do meio dessas leaks, então você entra numa área cinza que o bagulho veio de vazamento e que a informação oficial pirata seria. A informação interna vazou, é ilegal. Ah, tá. Não, então, eu tinha me confundido, eu pensei que tinha vindo a partir de ataque de força bruta, esse tipo de coisa. Não, então, aparentemente não foi. Entendi, foi tipo um WikiLeaks da Nintendo. Não sabe se alguém de dentro passou pra alguém de fora, se a pessoa vazou, se alguém de dentro vazou, por si só. Eu sou da posição do Jomon, eu acho muito legal. É muito louco você ficar vendo o processo de criação e o quão evoluiu assim, um protótipo pro jogo final. É legal você ter imagens e áudio do jogo em versão original, porque tudo que a gente pega no 64 é meio estourado, né? Só que é ilegal. Então alguém vai tomar um puxão de orelha, provavelmente, né? Não sei se tem alguém responsável por tomar conta dessa área de arquivos mortos, antigos, entendeu? mas alguém vai tomar um puxão de orelha e eu acho que é capaz deles ficarem realmente um pouco mais restritos em relação a como eles arquivam as coisas. Porque é que nem o Jamon disse, né? Uma ideia do passado pode ser utilizada no futuro, aí se você vaza aquele negócio, todo mundo já... Bom, já quebra a surpresa. Tá, agora tem que tomar um pouco de cuidado com alguns conceitos, por exemplo. Quando você tem uma determinação de contrato por software, software ele tem um direito autoral, né? Você cria o direito autoral em cima do software. Quando essa patente cai, o processo de divulgação, apesar de ser intermédio, de ser confidencial, ele deixa de ser legal. Assim, eu não tô falando que eu tô ok com isso, entendeu? Pra mim é antiético, completamente antiético o cara fazer isso. Mas acho que do ponto de vista legal, talvez o Jefferson tinha que estar aqui pra falar isso, né? Ele é o único capacitado, de fato, pra isso, pra falar isso. Mas eu acho que ele não tem direito de... Ele não sabe direito dessa parte. Aham. Uhum. Talvez. Mas eu tenho quase certeza, se eu não me engano, é bom. Mas talvez alguém de direito aí possa ajudar a gente, direito cibernético, né? Mas eu tenho quase certeza que se a patente cai, ele deixa de ser legal. Ah, mas se eu tenho uma certeza na vida é que a Nintendo não deixa a patente dela cair nessas coisas. É tipo o Mickey. O Super Mario 64 sendo relançado, inclusive o Super Mario 64 de computador não tem nada da mão da Nintendo, por exemplo. Uhum. Então, mas se alguém fizer qualquer coisa, um Super Mario 64 computador, qualquer coisa deles, eles já vão meter o pau ali em cima. Então, eu acho que eles têm todos os direitos deles. O Mickey é o melhor exemplo possível. Eu queria ter uma última discussão em relação a esses leaks com vocês aqui. Eu fiquei pensando e... Qual jogo vocês gostariam que tivesse um leak? Pode ser antigo, sabe? Uma coisa que você tem interesse em saber. Eu já vou falar primeiro aqui, até pra dar um bom exemplo. Eu queria saber como é que tava o Metroid Prime 4. Porque pros caras resetar... O cara atual, assim. Não é mais atual. Agora tá no passado, né? Mas eu queria saber por que cancelaram o negócio. Eu queria ver algumas imagens do jogo, se tinha algum protótipo da Samus andando atirando, sabe? Me dá aquela vontade, a curiosidade mesmo. E aí você vê que tá um lixo e fala, ainda bem que resetaram. Eu andando todo desconjuntado, igual aqueles vídeos de Dragon Ball que o cara faz com Dragon Ball versus Buu, assim, sabe? Que... você sabe que eu tô falando esses vídeos 3D, que o Goku vai andando de qualquer jeito, assim. Você vê que a Samus anda que nem uma ragdoll, né? Tipo, arrastando as pernas no chão. Que nem uma moeba. Não tem osso e tal. Um dos meus hobbies é ficar vendo conceitos da época de desenvolvimento de Pokémon, né? Eu já vi muito vídeo, já li muita coisa, eu gosto muito e sempre tem novidade pra ver, sempre, é impressionante. Enquanto a Nintendo mesmo não é só um guia oficial contando toda a história do desenvolvimento, apesar de existir um mini guia do Satoshi Tajiri lá no Japão, mas enquanto eles lançarem isso, acho que a gente ainda vai ficar na base de leaks e descobrindo um pouquinho a cada ano, a cada vez que se passa, né? Mas podia, eu gostaria que tivesse de qualquer outro tipo, além de Red, Blue, Yellow e etc., de Rubi Safira, por exemplo, tem bastante coisa. E eu não tenho nada. Nada? É que a pergunta veio muito de repente e pensando assim, eu não tenho... Você não queria ver tipo um protótipo do Smash 64, uma coisa assim? Não, porque já meio que já mostraram. Ah, os caras, os malucos lá, eu lembro. Os Capitão Falcon. Gente. Estranho. Que virou o boneco do Capitão Falcon, inclusive. Então, meio que, assim, eu me contento com isso, assim, eu tava pensando a coisa relacionada a Shin Tensei, Persona, essas coisas, e normalmente a Atos, ela também mostra, fala, ela mostra umas artezinhas aqui e ali, e eu acho que o que eles mostraram, eu olho e falo, tá, dá pra entender um pouco o que aconteceu. Eu não consigo pensar em algum jogo que eu olho e falo, nossa, eu queria saber como que foi todo o desenvolvimento por trás dele, que a maioria deles, teve muitos aí, eles falam, né? Não é em detalhe, tipo, jogo Pokémon escondido, mas eu não tenho muita essa super curiosidade, ou se não, pelo menos, nada que eu olhei e falei, tem um buraco aqui que eu não sei. E queria não, saber. Não é um demônio raro em Shin Megami Tensei que tá escondido num caminhão, né? Então, não faz caminhão, diferença, né? Sabe? É que poucos jogos, eu acho que também tem essa coisa de poucos jogos tem essa fissura que alguns jogos clássicos da Nintendo tem. Sabe, então, que a galera pirava e quer saber tudo daquele jogo. Eu acho que é muito mais pra jogo antigo. Música. agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos a notícia da semana de forma rápida. Dr. Mario World celebra os 30 anos do personagem com versão 8-bit do Dr. Mario. Eu me impressiono mais que o Dr. Mario World ainda tá em pé. Que ainda estão com servidores ligados, né? Sim. Não teve o mesmo destino do Pokémon Rumble, né? Do dia 31 de julho até 3 de agosto, ou seja, já passou, ocorreu mais uma Maximus Cup de Tetris 99 com o tema de Paper Mario The Origami King. Sempre feliz que o Tetris 99 tá servindo como propaganda dos últimos jogos da Nintendo. Como se o pessoal já não fosse comprar, né? Tô jogando no próprio Switch. É isso, e a gente sempre fala isso aí, é que eles anunciam no fim de semana anterior, o negócio é foda, a gente não consegue falar a tempo. Se bem que teve uma Blade, deu. Né? Ah, é, deu tempo. Ask Wada, Words of Wisdom, estará disponível no Ocidente no outono de 2021. No Japão, o livro era o Iwata-san, não era? Acho que era. Que ele foi feito pelo famoso escritor do Jeff Bound, Mother. Você tem noção do conteúdo desse livro aí, João? Eu sei que tinha algumas entrevistas, acho que era com o Sakurai, eu lembro que teve uma entrevista, acho que com o Miyamoto também, que eles falavam sobre a relação deles com o Iwata. Então eu imagino que são várias coisas desse gênero. É, eles entrevistaram várias pessoas que trabalharam com o Iwata, né? E eles pegaram algumas informações dos Iwata's Asks também. Então eles montaram toda uma coletânea de... não da história dele, mas é mais uma série de mensagens do pessoal falando sobre o Iwata em si, sabe? Não é, tá longe de ser uma biografia dele, mas como um livro de celebração da vida do Iwata. Eu acho, assim, eu pretendo comprar... E eu acho que vale super a pena pra quem tem um apreço pela pessoa, assim, olhou e falou, acompanhou ele durante tantos directs, essas coisas. Concordo, só que eu acho que tem que tomar cuidado com a expectativa, entendeu? Talvez as pessoas estejam querendo saber mais sobre a vida do Iwata, uma biografia, e é mais sobre a relação dos amigos deles com ele, entendeu? E eles agradecendo o Iwata pelo trabalho, esse tipo de coisa. Ah, isso aí é o suficiente pra mim. Assim, eu não sou muito... pra mim é o suficiente, na verdade. Eu não sou muito de ler, mas esse é um livro aí que eu certamente vou tentar pegar, assim. Eu não sou muito de ler, é triste, inclusive. Eu não leio muito livro, cara. É que parece ler, parece geral, assim, eu não leio. Ah, ler geral, palavras, não sei ler. Assim. Sou analfabeto ainda. Eu não vou comprar, porque um livro, eu até prefiro pegar emprestado, já que vocês vão comprar. Só que assim, eu tenho noção que eu preferiria ler uma biografia do que um livro cerimonial, entendeu? Eu tenho livro de biografia da Miyamoto, eu tenho outros livros de biografia da maioria dessa galera do mundo dos games, e eles são bem divertidos. Eu adoraria ler um livro de biografia do Iwata, mas não é essa a questão, ainda não é esse o momento. Novo update de Animal Crossing. Agora temos show de fogos e artifício, sonho em ilhas distantes e serviço de backup. De backup você tem que mandar um e-mail pra Nintendo, né? É toda uma situação que você tem que fazer. É, assim, dá até preguiça, né? Acho que eu não vou nem fazer isso. Se minha ilha sumir, dane-se. Criou outra, continua jogando. Tem muita coisa aí que é aquele papo que a gente falou de que deveria ter lançado já com isso, porque o Neolith já tinha várias coisas, mas aí eles vão soltando aos pouquinhos. Então eu acho que não, eu acho que não tinha que ter lançado, não. Eu acho que tem que lançar aos poucos mesmo. É, tem que o conta-gotas aí pra quem ainda joga, né? É, não só isso, prolonga o jogo. Atualizações prolongam a vida útil dele. E a gente vê isso com Pokémon GO e com vários outros jogos. Animal Crossing funciona muito bem, esse estilo. Eu acho que quando eles soltarem os tiroides colecionáveis, aí eu volto a jogar um pouco. Eu acho que eu tô com o Lucas nessa. Por enquanto, os sonhos não é o suficiente. Assim, eu acho uma adição interessante, principalmente porque pelo que a galera fazia no New Leaf. Mas eu não quero voltar pra ver isso. E fogos de artifício, e inclusive a primeira parte do update de verão, que foi nadar no mar e tal, é tudo fora de contexto pra quem tá no sul. Desenvolvedores de BPM, Bullets Per Minute, querem trazer o jogo para o Switch. Vocês não viram nada desse jogo, né? Ou não? Não, eu fui pesquisar agora no Google. O que, que é isso? Por que você colocou aqui essas coisas? Eu coloquei justamente porque eu sou um fã de jogo de ritmo. E esse jogo pra mim é uma ideia genial de misturar jogo de tiro com ritmo. Ou seja, o tiro que você dá no ritmo da música, quando você carrega a tua arma também é no ritmo. Tipo, imagina a minigun quando começa a girar, começa a girar no ritmo da música e atirar também. Parece um negócio muito promissor. Então... É bom isso aí? Você jogou isso aí? Não, ainda não saiu nada do jogo, acho. Tem uns vídeos só. Uns vídeos promocionais. Eu aconselho a dar uma olhada depois, porque parece que vai ser uma coisa muito legal. E saber que vai vir pro Switch é bom, porque mais gente vai jogar. Eu provavelmente vou pegar em computador por causa de preço, e jogos de tiro eu prefiro jogar em teclado e mouse também. Kenji Matsubara, presidente da SEGA desde 2017, se demitiu por motivos pessoais. Eu não fiquei sabendo disso. Eu espero que a SEGA continue o caminho que ela tá seguindo aí desde um tempinho, que ela... Eu acho que a SEGA atualmente tá mandando muito bem. Com o quê, por exemplo? Com Sonic Mania. Trazendo as franquias antigas dela de volta, até a relação dela com a própria Atlus, de trazer jogos com... da Atlus pro computador. Então, tipo, eu não sei quantas são decisões dele, né? O quão ele tá envolvido em tudo isso. Mas eu espero que continue. Então, se Sonic Mania passou pela mão dele, esse cara já tem o meu respeito. Agora, já que ele se demitiu, eu não sei o que, que vai acontecer. É que assim, né? Se passou Mania, passou o Forces também, então tá o equilíbrio na balança aí, né, Mario? Passou o filme do Sonic também. Ah, não. Então tá bom, né? Acho que tá, é tá no meio ou tá pro positivo? Eu não sei. Tá levemente positivo, tá bom. É. Ah, então vamos. Ok. Edição de colecionador física de Stardew Valley foi anunciada. Eu vou falar, um negócio é bonito, cara. Vem até uma... É uma vaca. Meio que um certificado, uma placa. De verdade. Vem uma bisteca, um filé de carne pra comer. Vem um certificado da terra no jogo lá, feito com papel reciclado. Vem tipo uma caixa com uns negócios, meio que um cenáriozinho bonitinho. Capricharam no negócio. Isso aí é pro Mario. É, tô tentando comprar. Vocês não acham incrível um jogo de 2013... que foi lançado sem muita expectativa, o cara ficou anos desenvolvendo aí no XNA. Vocês não acham incrível o jogo? Ainda tá com um hype absurdo. Sete anos depois o cara tá lançando a edição de colecionador? Hype absurdo, eu acredito que não. Eu acredito que ele tem uma base de usuários já consolidada, né? Ele deve ganhar uma galera nova se aventurando no jogo. E eu acho que essa edição de colecionador física é mais pra quem já joga. Não é pra pegar nenhuma pessoa nova. Concordo com o Lucas. E assim, eu não me surpreendo tanto, porque a gente meio que nos tempos atuais, a gente vê isso com Undertale também. Então, tipo, tem jogos X que tem um desenvolvedor e ele consegue... Jogos indies que tiveram uma boa repercussão, se diz. Sim, e o cara, às vezes, ele pode ser ou não um cara de um só hit, que é o suficiente. Porque você faz o remake, o port desse... Um one hit que o cara tem. É. Faz pra todas as plataformas, é verdade. O hype eu ainda vejo, mano. Eu vejo os números de Stardew Valley no Twitch, ele tá sempre nos tops, mano. É, depende da sua definição de top, né? Porque o top é jogo tipo LOL, essas coisas. Não, sei Valorant, se ele tá no... LOL, né? Top 5 ele não pega, mas ele tá nas listas dos mais assistidos. É que é um jogo famoso, mesmo assim. É por isso que eu tô falando, ele ainda tá no hype. Mas é muito bom, eu sou dessa praia de pegar... Se você gosta muito do jogo indie, pegar alguma coisa dele depois. Eu peguei Hollow Knight físico pro Switch, nem joguei, mas é mais pra ter mesmo. E um dia eu pretendo pegar a Hatch in Time também pro Switch. Tá, essa edição físico. De colecionador, Lucas? Edição de colecionador eu não consigo, porque chega em preço astronômico aqui no Brasil. Não, mas né? Quanto que tá essa do Stardew Valley? Mario, agora tem uma pre-order, e a edição de colecionador tá... Dá Limited Run Games lá? Não. Não, é Fangamer o nome do site. Tá no preço de $69. Tá um bom preço. Edição de colecionador por Switch? Aham. Nossa, tá um bom preço, cara. Então, você vai pegar? Não. Eu tô muito atentado. Claro que esse jogo... Atentado sabe, deve... é foda. É, claro que o jogo sabe, deve estar $9 no Switch, né? Mas, não sei. Tá de graça na Epic. É o único bagulho de terra que você vai ter na vida, se pá, mano. Ô, que isso, cara. A gente nasceu assim e vai morrer desse jeito, provavelmente. Oxe, eu posso comprar alguns hectares de terra em Minas Gerais lá e mandar criar gado. É, pode ser. Inclusive, conheço gente que faz isso. Eu tinha amiga que fazem... Não, dá dinheiro, cara. É que você, óbvio, como todo investimento, você tem que saber no que você tá investindo, né? É que tem que comprar dinheiro também, tá, né? Você não vai ter que comprar, não vai ter que contratar maluco pra ficar lá dando tiro. Você vai contratar a pessoa pra cuidar do gado, etc. É todo investimento. Aí tem toda uma relação do número de gados macho, fêmea, que você investe e por aí vai. Eu vi um grilheiro lá, já era. É, mas... É, pra você saber, é tão prático quanto você pedir um pedido no iFood, assim. Quase tão prático quanto isso. Caramba. É, você entra num site lá e compra hectare de terra. Você entra no Google Maps lá, você desenha com seu mouse um círculo e fala, essa terra é minha, cara. É meio isso. É tão prático quanto no Harvest Moon, assim. É que no Harvest Moon você nem compra hectare de coisa, mas você vai lá na fazenda do cara e pede uma vaca. O Mário falou isso aí aqui, enquanto isso já boletei aqui já um pedaço de terra no Acre. Não no Acre, né? No Acre você vai pagar em... Calândia. Achar de nosso lado. Moon será lançado no Ocidente para Switch dia 27 de agosto. Esse é um jogo que é um RPG, entre aspas, é um RPG clássico de PlayStation 1, que nunca tinha sido traduzido. Ele foi anunciado na Direct, na última Direct que teve, então foi em setembro do ano passado. E finalmente ele vai sair agora no Ocidente. Falaram que ia ser logo depois do lançamento japonês, que foi no final do ano passado. Não foi logo depois. Mas fica a sugestão pra todo mundo dar uma olhada no trailer de Moon. É Moon... É só Moon aqui. É Moon em minúsculo. Ele é um jogo que deu... O Toby Fox, ele já falou isso no Twitter, inclusive, que é um dos jogos que influenciou ele a criar Undertale. Então, talvez seja interessante dar uma olhada. Tem um escritor de Paper Mario do Origami King. Então, fica a dica. Fica a dica aí. Hashtag. Pokken está disponível para download de graça até amanhã, se você está escutando o podcast no dia de lançamento. A gente já divulgou isso, e agora eu quero saber quem daqui baixou. Eu baixei e joguei, inclusive. Eu não joguei. Mas você já tinha no Wii U, né? Eu tenho no Wii U esse jogo. Ah, tá. Eu joguei, eu não sou muito fã, não gostei muito do combate. Mas é, bom, vamos ver se eu consigo dar na telha de baixar aí. Não, mas ô, Jamon, tá perdoado o jogo, você conseguiu gostar dele na versão do Switch? Eu gostei dele na versão do Wii U. E por que dropou no Wii, então? Não, como assim dropei? Faz tempo, né, Mario? É, ninguém... É que é aquela coisa, pra mim o problema do Pokém e o problema de qualquer jogo online é que precisa, pessoas da sua volta precisam ter também pra você jogar com elas. Uh-huh. Né, seus amigos precisam ter. No Pokém, no caso... Tava... jogo de luta. No caso, Smash Bros. No Wii é a mesma coisa. Smash Bros. No Wii, Smash Bros. No Switch, ARMS... E que eu tenho no Switch também, Pokém no Wii U, infelizmente sim, Pokém no Wii U ninguém comprou dos meus amigos. Eu comprei. Mas nunca jogamos. Porque nunca me chamou, é isso que eu tô falando. Eu comprei e nunca joguei quase que nada, eu mesmo, então... Ah, eu joguei só online lá. Os caras droparam o jogo. Eu Mario, fala porque... nada. Você comprou só pra fazer um evento em Santos, lá que eu tô ligado. Não, eu comprei porque eu queria jogar o jogo mesmo. Mas eu lembro. A conveniência foi de... Ah, vamos já levar pra jogar no evento de Santos lá. Até você descobrir que não dá pra jogar com dois controles, tipo o tablet e o Pro. Tô decepcionado. Era uma ideia que o Wii U tinha. Mas aí, o problema é esse. Tipo, se o jogo ninguém compra, ninguém do ciclo que você joga com compra, você não vai comprar depois, assim. Não vai acontecer o mesmo erro duas vezes. Porque, infelizmente, ninguém quis comer essa bala de R$250 na época comigo, ou R$200, não sei quanto que era. E paciência. Aí no Switch eu não cometi o mesmo erro, mas joguei no Switch, inclusive com um amigo meu. E o jogo é bom, ele continua bom. Ele tem ideias muito interessantes e passar ideias de Pokémon pro jogo, ter tipo Swords Dance no meio do jogo e meio que faz sentido o que tá acontecendo pra um jogo de luta. Então eu acho uma série que poderia continuar. E o fundo continua feio como sempre. Aí, ó. Mas eu tô vendo o Jamon falar que nenhum dos meus amigos comprou. Mano, tanto eu quanto o Lucas a gente comprou. Ah, mas vocês não jogam comigo, aí é paciência. Não. Mas acho que na época eu nem conversava quase com o Jamon, Mario. Mano, ninguém convidou a gente. Cara. Faz tempo, né, esse jogo, pelo amor de Deus. 2015, pô. 2016, não é nem 2015, é 2016. Nossa, eu me senti velho agora, puta merda, vamos avançar aí, velho. 2016, cara. Não é tanto tempo assim, velho. Parece que é um passado esquecido, caralho. Aparentemente é. Os vouchers da eShop expiraram de vez. Dia 31 de julho foi o último dia. Então se você não usou, tenho péssimas notícias pra você. É, não vai mais usar, acabou. E a Nintendo não avisou ninguém. Ah, poderia ter avisado, ficou menos. Ó, pelo menos você tem uma conta de colecionador com um voucher sobrando aí, que é coisa que quase ninguém vai ter, né? Mas aparece na conta ou só desapareceu não, pra sempre? Ah, eu não sei, né? Você tem o troféuzinho de esquecido. E pra você que ouviu até agora, primeiramente, muito obrigado. Não deixe de comentar todas as suas impressões dos leaks que saíram da Nintendo, né? A gente discutiu bastante aqui, mas a gente quer saber qual que é a sua opinião. Se você acha válido ou não, toda a discussão do que a gente já falou do processo de ilegalidade, né, do vazamento das informações, mas também dê suas opiniões sobre o que você achou sobre cada leak. Comente, porque nós leremos o seu comentário no podcast de comentários, que é o Karaoke 64. Eu falei muito comentário, eu tô meio confuso agora. Mas assim, você também precisa comentar sobre o nosso tema do podcast. Comente também sobre sua vida pessoal. Se você tem alguma pergunta pra gente, que a gente também vai responder nos comentários. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.